Oh, oh, oh, oh, oh. Ooh, yeah, yeah, yeah. Ooh, yeah, yeah, yeah. Ooh, oh, oh, oh, oh. Ooh, yeah, yeah, yeah. Ooh, yeah, yeah, yeah. Tu es la razón de mi alegría. Si tu me dejas, yo posso morrer. Faço oração e peço todos os dias pra você ficar comigo para sempre. Por ti faço qualquer loucura. Posso te levar a Marte agora mesmo. O teu amor me deixa mais forte do que tudo. Me sinto invencível. Por ti eu escrevo mais que Mia. Por ti eu jogo mais que Messi. Por ti eu danço mais que Michael Jackson. Bebê. Por ti eu bato mais que New Shack. Por ti enfrento o Superman. Por ti eu posso ir à lua hoje. Eu faço tudo. Construir um lar e ter uma mulher como tu. Linda flor que brota no meu coração. Tempo passou, descubro que não foi em vão. Tudo o que passamos juntos, eu só quero a ti. Oh, va con mi nano e chiede. Oh, buone vallo. Se un sonco già cuccia nell'orisa. Nell'ora nai acca, nell'ora nai chatta, i cialani vanna, e agna i lisciangiù. Ne bixi l'imbili acu, aia minna iacu. Agna la mille, ni agna la wende. Mais que Messi. Por ti eu danço mais que Michael Jackson. Bebê. Por ti eu bato mais que New Shack. Por ti enfrento o Superman. Por ti eu posso ir à lua hoje. Eu faço tudo. Bebê. Tudo. Bebê. Vides desse puto, yeah. Eu luto contra o mundo. Juro, tô a ser sincero contigo, yeah. Nunca me senti tão amado assim em toda a minha vida. Vem me dar o teu amor, baby, eu quero você. Sem você perco tudo, ah. Se te perder, vou morrer. Eu faço tudo.